Tudo que foi de ruim em 2018, nós vamos mandar agora pra puta que pariu. Que 2019 só coisa boa, tá certo? Um, dois, três. Puta que... Swing do mano é assim. Meus CDs.com.